existe um sentimento dentro de cada um de nós, e foi Deus quem deu. E esse sentimento nos faz querer dividir nossas vidas, nossos planos, nossas determinações. Só quem ama e vive intensamente o amor sabe dizer amo você a todo instante, como se fosse a primeira vez. Nessa história irá vencer aquele que acredita que o verdadeiro amor é invencível. Assim é o amor. Assim é o amor. Vou dizer pra todo mundo ouvir o que sinto por você. Foi dado por Deus. Quero casar com você e não esquecer. Casamento é coisa séria. É ser mais que amigos, mais que irmãos. Quero viver. Viver com você dentro do coração. Só quem ama e vive intensamente o amor sabe dizer amo você a todo instante, como se fosse a primeira vez. Essa história irá vencer aquele que acredita que o verdadeiro amor é invencível. Tudo crê, tudo suporta. Assim é o amor. Perdoar.